O ano de 2018 chegou. Inovações automotivas no século XXI. Projetos automotivos acima do normal. Muitos impactos neste mundo onde só os fortes sobrevivem. Portanto, trazemos um novo projeto de uma S10 altamente. Agora ela é tua. Essa S10 Império, a imperadora do som automotivo. E sim, agora ela é truque, gostou, né, filho? A novinha linda, S10 que mora aqui do lado, tá cheia de papi no WhatsApp. Bumbum gostosão, como sedutor, foi por isso que o doido se encantou. S10 Império Super Truck, a imperadora de Rio Branco, Pará. Mixado e produzido por um dos DJs mais requisitados do som automotivo, Juliel Garcia. Haha, te peguei ouvindo, hein? Giro 95. Got the best intentions. S10 Império. I promise I've already learned my lesson. Agora. Right now, I wanna be not okay. Ela é. I'm so tired of sitting here waiting. If I hear one more, just be patient. It's always gonna stay the same. Let me just give up. So let me just let go. This isn't good for me. I don't wanna. Let me just stop trying. Let me just stop fighting. I don't want your good advice or reasons why I'm alright. You don't know. Só respeite DJ Juliel Garcia. Contrate já para o seu evento DJ Juliel Garcia e tenha um DJ diferente para o seu evento. S10 Império Truck. Império Truck. Super. você dança e agita com DJ Juliel Garcia. With a charm of the wildest flower, in a dance of sins and power, there's no way you cannot love her. Once you see her, you can never be the same. S10 Império, a imperadora do som automotivo. E sim, agora ela é truque, gostou, né, fi? Império Truck. Seu site de música eletrônica. Trazemos um novo projeto de uma S10 altamente potente. Agora, ela é tudo. Se encontrar só, de encontro ao vento, eu vejo que com você é melhor. Porque o mundo não se encontra só, de encontro ao vento, eu vejo que com você é melhor. From the Back. Love You and the Beats, DJ Juliel Garcia. É claro, tem ele, DJ Juliel Garcia. Contrate já para o seu evento, DJ Juliel Garcia. E tenha um DJ diferente para o seu evento. Essa S10 Império, a imperadora do som automotivo. E sim, agora ela é truque, gostou, né, fi? Love You and the Beats, DJ Juliel Garcia. fazemos um novo projeto de uma S10 altamente potente. S10 Império Truck. Will I ever take you down when you're around, baby? Have you come and never show the light? Will I ever take you down when you're around, baby? I'll only do you right. You and I gon' make it. You and I gon' stay low. One night will change us. We gon' live forever. You and I gon' make it. And I'm gon' make it better. You and I will hold it down. And I will do you right. S10 Império, a imperadora do som automotivo. E sim, agora ela é truque, gostou, né, filho? DJ Juliel Garcia, escute no volume máximo. Seu site de música eletrônica. You got that thing that I've been looking for. Been running around for so long. Now I got you, I won't let you go. Agora. You got that thing that I've been looking for. You got a offer. And that's really turning me on. E sim, agora ela é tu que gostou, né, filho? Imperadora de Rio Branco, Pará. Mami, desde que te vi, meu coração palpitou. Maravillosa, hermosa, coqueta. Parece una estrella. Pero se me acerca más. Quisiera contemplarla. La quiero en mi vida. Por ella todo lo daría. Mírala como va caminando. Se llevó mi corazón. I'm from the back. Love you and the beat. DJ Julião Garcia. Quisiera yo tener con esa bella mujer. Wow, su boquita roja, su sonrisa angelical que me desenfoca. Maravillosa, hermosa, coqueta. Parece una estrella, pero se me acerca más. Quisiera contemplarla, la quiero en mi vida. Por ella todo lo daría. S10 Império, a imperadora do som automotivo. E sim, agora ela é truque, gostou, né, filho? Yeah.